Isso é a hora. 2009. Isso é a hora. Os kamikazes do Rio Grande do Sul. Isso é a hora. 2009. É nóis. 2009. Isso é a hora. Salve! Tem vários bicos perguntar. Será que esses mano é mesmo lá do Paraná? Narra uns barato louco, uma fita cabulosa. Deve tá de chapéu, lá no Paraná não rola. Ô mano, graças a Deus nascido e criado aqui. Quem tá de chapéu é você, só tô narrando o que eu vivi. Sim, em São Paulo e no Rio chicote estrala. Aqui no sul do país também tem arma e polícia forgada. Tem o comando nas cadeias e na rua milhão. Os primo na atividade é mil na missão. Doidão, e os boys se assustam porque os mano não quer fusca. Quer Rio Sung, Ulisse, Cardanha, andar nas Hayabusa. Aqui parece filme, interior tem crime. Os mano enquadrando na febre, mata e arrebenta as vitrines. Pois não se assusta com os monstrinhos de 15. Toca na cara, sou coronha de diversos calibres. Quem tem no sangue requinte de crueldade. Cê acha que conhece o inferno, cê não viu nem a metade. Tiagão na missão a milhão, os manos somou. Adriano e Dodô, é os kamikazes do gueto. Morou.